de um homem que na vida tanto errou. Tracei a minha rota pra um caminho melhor. Abasteci meu motor com 10 mil litros de suor. Nós vamos ser testados, passamos nossa parte. Pessoas ordinárias não calaram nossa arte. Meus ombros levarão meus erros pra onde eu for. E esses erros usarei como prova de quem tentou. Às vezes tento ser melhor, maior que sou. Tropeço em meus conflitos como um drama de amor. O homem da casa tem que voltar com sustento. Volto trazendo alimento e um sorriso cheio de calor. Voltei, se tava com saudade, eu tô aqui, amor. Meu peito te procurava pelo retrovisor. Minha verdade, meu caminho redentor. Andei nas ruas já não vejo a mesma cor. Homens, destruição tá aí, acordem. Não adianta alcançarmos progresso sem a ordem. Cortaram nossas pernas, cortaram nossos braços. Não podemos deixar que também cortem nossos laços. Tem que deixar chover, tem que deixar lavar. Ô Curitiba, vai, bota a mão pro ar. O pé que usa chinelo, hoje tem tênis pra calçar. Mas leva o corpo para o mesmo lugar. Eu desci a ladeira, o que tinha por lá e o que? Pra poder te contar que eu sempre vou voltar. Não há lugar melhor no mundo que o nosso lugar. Eu desci a ladeira, o que tinha por lá. Pra poder te contar que eu sempre vou voltar. Não há lugar melhor no mundo que o nosso. Nem todos têm a mesma sorte. Hey Joe, reclamando do que? O que cê plantou pra colher? Também vi meus pés cansados, sonhos devastados. Com vocação, soldados derrubados, mas tô aqui. Ei mano, acorda pra vida, resistência. Tem um cuzão de terno rindo a cada desistência. Não é ciência, esse é o rap em ação. É foco, força, fé. Os meninos estão na rua, os meninos estão de pé. Os meninos não fazem as coisas como a gente quer. Mundo louco que escorrói a alma de quem ama. Pode mandar mais vilões, pois isso só enriquece a trama. São Paulo, Zona Norte, Brasil, planeta Terra. Cachoeira em 86, o começo da guerra. Minha família ora quando eu desço pra lá. Minha família chora se eu demorar a voltar. No meu mundo dinheiro traz comida pra minha mesa. Lá fora eu vi ele levando maldade e frieza. Cobiça por uma tiriça, loucura. Justiça só contra nós, não é justiça. Nossa postura é um homem cego sem cão guia. Lá fora o ódio incondicional te dá bom dia. Cada dia longe é duro suportar. Deixa a louça na pia que hoje eu mesmo vou lavar. Eu desci a ladeira, o que tinha por lá. Pra poder te contar que eu sempre vou voltar. Não há